quando tá escuro e ninguém me vê. Quando tá escuro eu enxergo melhor. Quando tá escuro te vejo brilhar. É onde eu fico à vontade, sem medo da claridade. Passo o dia inteiro esperando a noite chegar.